coisa do Brasil. Barato é louco, louco. 2008. Brasil, país do futebol, do carnaval, onde pessoas matam e morrem do orgulho por um real. Cê acha certo passar na TV só coisas lindas, enquanto o sertanejo chora pedindo comida. Crianças morrem por causa da destruição. Patrão escraviza adolescente nas calbuqueiras, noites em volta das fogueiras, pra irrigar pessoas que julgam poderosa, mas não passam de hipócrita. Estudo de Javão, um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Só que a nossa história não tem glória. Escravizado pelo Portugal desde a Santola, eu leio o Paulo Coelho. Mas a realidade é diferente, parceiro. É preconceito girado pela burguesia. Destrói o sonho de quem quer vencer na vida com dignidade. Mas é classificado por ser negro na vila. Prever, pegar em jogo, causa revolta. Quem se conforma, vendo seu filho catar papelão, largar a escola de porta em porta. Se humilhando pra burguesa na saída da padaria. Tia, me dá um trocado pra me ajudar. Minha família, muitos vem, olha. E pedi que nem vê meu sofrimento. É, às vezes penso o porquê de viver nesse tormento, nesse tormento. Uma trama de idolatrada, foda-se o Brasil. Câncer morre de fome no sertão, ninguém viu uma tramada. Nazista, o sol brilha diferente pra quem mora na periferia. Uma trama de idolatrada, foda-se o Brasil. Câncer morre de fome no sertão, ninguém viu uma tramada. Nazista, o sol brilha diferente pra quem mora na periferia. É direito do seu país cuidar dos seus habitantes, mas vejo os casos humanos, pessoas com mais de 65 anos trabalhando porque cansou de esperar. Aposentadoria maior, burocracia sem esperança de volta, mesma rotina só nas costas, caro nas mãos delicada, plantando na sua roça sua sobrevivência e de todos que estão à sua volta. Rouba trama de idolatrada, foda-se o Brasil. Dança morre de fome no sertão, ninguém viu uma tramada. Assista, o sol brilha de diferente pra quem mora na periferia. Opa, trama de idolatrada, foda-se o Brasil. Criança morre de fome no sertão, ninguém viu opa, tramada. Assista, o sol brilha diferente pra quem mora na periferia. Opa, trama de idolatrada, foda-se o Brasil. Criança morre de fome no sertão, ninguém viu opa, tramada. Assista, o sol brilha diferente pra quem mora na periferia. É sempre assim, julgado pelo sistema, né, irmão? Por isso nós temos que lutar pelo nosso direito e nossos objetivos. Eu sou mais um vadio em Caruaru, representando não só eu, mas todos que precisam. Por isso tô firme e forte, unido com coligação no destino. Se precisar, pode colar, humildade nunca vai faltar.